A partir do momento que tem um ser humano, algum habitante, isso já não é um descobrimento. Nós precisamos que a nossa língua, nossa cultura, nossa fala. Porque arrancar tudo aquilo que é nosso, na verdade, nunca arranca. Não descobriram porra nenhuma, porque já tinha gente habitando aqui. E aí eles tomaram, usurparam a terra de todo mundo e agora eles se têm como legitimamente dono da terra, mentira. Eles chegaram em seus iates de madeira e vela. Vieram usurpar a minha terra e o que tem nela. Se eu fosse Marighella, não haveria dano. Mas o meu ato foi de pacifismo, exemplo humano. Ingenuidade, na verdade, eu semeei com puro amor. Mas eu colhi fruto de inveja, minha terra usurpou. Cabreiros e cabrais me enganaram, especiarias. Me incidiram em erro, discursos, demagogia. Agora 5 séculos passaram, volta a baixaria. Me instigam ao suicídio, me perturbam dia a dia, cota índio pro meu povo, isso é hipocrisia. Precisamos de terra, dignidade, cidadania nos foi negada. Marginalizados, então te recebi com amor e o que eu ganho é ingratidão. Minha voz é coada, maloca pros maloqueiros. Então na terra que tu pisa tem meu DNA, irmão. Caiová, Guarani, Carajás, Jaza, que genocídio é crime hediondo até pra um juiz. Caiová, Guarani, com suas armas, Jaza, que se eles querem o meu sangue terão isso só no fim. Caiová, Guarani, Carajás, Jaza, que genocídio é crime hediondo até pra um juiz. Caiová, Guarani, com suas armas, Jaza, que se eles querem o meu sangue terão isso só no fim. Eles chegaram e concentraram riquezas e terra, capitães hereditários, pais e filhos nunca prestam. Se auto-intitulam nobreza de sangue azul, valem menos que o papel que eu uso pra limpar meu cu. Caiová, Guarani, minha família Jaza, que o mano machetua pela caneta de um juiz. Porque tanta frieza, tanta falta de amor, indiferença e desprezo causa no meu povo dor. Pra que existe escola, tu estuda 30 anos, magistrado do inferno, enviado pra matar meus manos. Sangue indígena, na verdade, me fortalece. Uso sangue silvicula, eu canto esse rap. Convoco os meus irmãos para guerrear com seus massacres. Eldorado e Carajás já nos fudeu. Venho por meio desta trazer carta aos meus. Dourados é diferente, depende de você e eu. Caiová, Guarani, Carajás, Jaza, que genocídio é crime hediondo até pra um juiz. Caiová, Guarani, com suas armas, Jaza, que se eles querem o meu sangue terão isso só no fim. Caiová, Guarani, Carajás, Jaza, que genocídio é crime hediondo até pra um juiz. Caiová, Guarani, com suas armas, Jaza, que se eles querem o meu sangue terão isso só no fim. O que me chamou mais atenção quando eu tava fotografando foi olhar para as pessoas. É um olhar profundo e triste. Profundo e triste, profundo e triste, profundo e triste. Está chegando o livro Coahel, Ontem, Amanhã, de Paulo Dauria. O romance é uma releitura da nossa história. Aqui não são os europeus que chegam às Américas, mas sim os povos nativos americanos que invadem a Europa. O ano é 1486. E as nações Mura, Aparaí e Tupinambá, navegadores formidáveis e guerreiros temidos, tendo construído uma grande frota de navios, chega à costa espanhola, saqueando a cidade de Cádiz e desembarcando em Málaga, de onde partem para firmar uma aliança estratégica com Al-Zagal, o sultão de Granada. O autor, Paulo Dauria, integra o coletivo Poetas do Tietê desde 2008. Esse coletivo promove saraus em bibliotecas e escolas em nossas periferias. Ah, olha, a história desse livro é longa, assim. O projeto tem muito, muito tempo. A ideia é bastante antiga. Mas eu demorei para começar. Não sei explicar por quê. Talvez a primeira ideia de romance que eu tive é o primeiro romance adulto, né? Tem o Guaraci e as Novas Aventuras de Guaraci, que são romances juvenis, mas que nasceu como ideia bem depois Guaraci do que esse daqui, do que Coahel. Só que eu fui protelando, eu acho que eu sei por quê, talvez inconscientemente eu lembrei de uma coisa agora. Se alguém souber que ano que foi lançado os editais PROAC, que deve ter 20 anos, 15 anos, alguma coisa assim, é desse ano a ideia de fazer esse livro. Eu encaminhei o projeto para a primeira edição dos editais PROAC e não fui selecionado. E aí um amigo meu me falou assim: também eles sabem que você não vai conseguir escrever um livro desse em 6 meses ou em sei lá quanto tempo que teria para escrever o livro dentro do edital. Hoje são 10 meses. Devia ser 10 meses já na época. Ele falou: eles sabem que você não vai conseguir escrever um livro desses em 10 meses. Então eles não aprovaram. Talvez isso tenha ficado na minha cabeça e eu fui protelando. Até que o ano passado, pandemia, faz exatamente um ano, né? Dia 17 de março de 2020. Eu me internei em casa, né, isolamento social, e em 3 meses eu escrevi esse livro, nos 3 primeiros meses do isolamento, praticamente sem sair de casa, saindo pouquíssimo, só por essencial. Aí comecei a ler, fazer pesquisa e saiu o livro. Essa história, a gente ainda não explicou qual história é essa, né? A história é que os povos nativos americanos descobrem a Europa antes dos europeus descobrirem a América. Essa era a ideia inicial, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, aí eu descobri aquela história controversa de que talvez os chineses tenham passado pela costa americana em 1420, aproximadamente. Então eu pensei, bom, isso já resolve um problema de como os indígenas, que até então só construíam canoas, passam a construir navios capazes de cruzar o Atlântico. E a partir daí não tinha mais nenhum entrave para escrever a história. Agora, o porquê exatamente dos nativos americanos saírem daqui e irem para lá, e não o contrário, em tempos que um assessor de um senador aparece num vídeo fazendo sinal de supremacia branca nesse país, né? Eu acho que é quase que autoexplicativo, né? Toda esse conceito de que a cultura europeia, né, o eurocentrismo, de que eles são superiores e que os indígenas eram os coitadinhos que viviam na América, é a tentativa de reverter todos esses conceitos que para mim são assim totalmente infundados e absurdos, né? Cada nação, cada país, cada região tem sua cultura. Uma cultura não é superior à cultura do outro. E o que aconteceu foi que chegaram aqui navios carregados de soldados, de ladrões, de aventureiros com armas de fogo e exterminaram milhões de nativos americanos que viviam nas Américas. Isso não quer dizer que eles tenham uma cultura, que eles tivessem na época uma cultura superior à dos indígenas, né? Simplesmente que eles tinham um poder assassino, um poder de fogo muito maior. Então a ideia do livro é reverter esse conceito, ou esse preconceito até. Eu diria mais que um conceito, é um preconceito. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Um rio de sangue na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Andando na minha miséria, na mente lápis de uma velha floresta. Tô tipo uma onça rugindo da cela em indígena gritando da favela, vendo culturas inteiras sumindo. A epidemia vem matando o maior grupo de risco há mais de 500 anos. Eu tentei, me isolei, e sempre ficam nessa de querer fazer contato. Não é qual, aeropilessa que qual é doença que contagia, causando falência múltipla de órgãos. Tava na mata, vem me mata, numa falência múltipla de povos. Vi um parente do se lavar num grande rio de lama tóxica, preveniu se contaminar. Isso é uma guerra biológica, e tu que nunca foi de banho tá aprendendo a lavar a mão. Vai comprar tudo de álcool em gel, olha pra tua poluição. Anda orenta e grande chori, eu pamo, chute charré, capo na prica, urumbunã, anda reta crã. Anda home pola chamada, e pinga de catanguetá. Anda home pola chamada, não é pra condonar. Anda home pola chamada, pinga de catanguetá. Anda home pola chamada, não é pra condonar. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Rio de sangue na água cristalina, até o contato com suas roupas me assassina. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação. Rio de sangue na água cristalina, até o contato com suas roupas me assassina. Como a varíola, como a gripe, tantas que o tamu suportou. Ninguém solta a mão de ninguém, ainda bem que ninguém segurou. A manteca usei, e eu arrequeté, a quisesoma é ruim, né? Epitaneira pu e pu pé. Anda home pola chamar. Epitaneira pu e pu pé. Anda home pola chamar. Epitaneira pu e pu pé. Anda home pola chamar. Epitaneira pu e pu pé. Anda home pola chamar. Epitaneira pu e pu pé. Bora. Vai começar? Quer começar você? Vamos lá. Faça as vezes. Começarei então. 1463. Em uma pequena aldeia da nação Omagua, as crianças jogavam queimada no rio com uma bola de borracha. A borracha era feita com a seiva de uma árvore das florestas próximas. Seus pais retiravam essa seiva e a preparavam no fogo, fazendo virar uma goma com a qual vedavam as frestas de suas casas e canoas e faziam garrafas e sapatos. No dia do preparo da borracha, as crianças rondavam as fogueiras atrás de qualquer sobra de goma para fazer seus brinquedos. E Pirauíra brincava no rio com a criançada, quando percebeu o sangue em suas coxas. Ela sabia o que era. Sua irmã mais velha tinha passado pela mesma coisa 2 anos antes. Mesmo assim, correu assustada para sua mãe, Yurusima Mishki. Pirauíra, não precisa chorar, vai ficar tudo bem. E Pirauíra foi colocada por sua mãe e por seu pai numa rede armada entre as vigas do telhado, bem no alto da casa. E lá passou a semana, fiando algodão para passar o tempo e matar a vontade de correr de volta para o rio com seus amigos. Só comia uma vez por dia, mandioca seca e bebidas que sua mãe preparava para ela. Terminado o período de recolher, tinha fiado algodão para dar a volta ao mundo. Agarrou na pontinha desse novelo interminável e foi levada para se lavar no rio. Recebeu as pinturas de festa, os brincos e plumas, e foi carregada em um andor de volta para casa. A dança e a música já tinham começado. Entre assustada e curiosa, entre o riso e o sorriso, a menina segurava firme a ponta do fio de seu novelo. Em casa, depois de mais uma das bebidas preparadas por sua mãe, Ipirauíra recebeu um novo nome dado pelo ancião da aldeia. Agora era Ipirauíra e Purapani, e estava pronta para casar. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Só para dar uma iluminada aí, a Ipirauíra é uma líder indígena que vai comandar um dos navios que vão invadir a Europa. Ela é da nação Omagua, que é uma nação que ficava no Alto Amazonas, antes de ser exterminada. Aí a Patrícia está contando a primeira aparição da Ipirauíra no livro, que é quando ela é criança, essa passagem dela de menina né? Tem sempre um ritual de passagem, normalmente, nas nações indígenas, tanto para os meninos, quando estão por volta de 10, 11 anos, quanto para as meninas, que normalmente é na primeira menstruação. Uhum. É isso. Obrigado, Patrícia. De nada, eu que agradeço. Vamos lá. 1489. Arimã era o deus das trevas no mazdeísmo, religião dominante na Pérsia, antes da conquista muçulmana. Arimã representava o mal, a ganância, a inveja, a destruição. Foi ele quem criou a bruxaria, as serpentes, os gafanhotos, as formigas, o roubo, a tristeza, a dor, 99.999 doenças. Também foi Arimã que dividiu a única língua que os homens conheciam em inúmeros idiomas diferentes. Os cientistas de Al-Zaghal sabiam que os Tupinambá chamavam o lugar de Pindorama, porém, ouviram, nesta terra quente como um inferno, tantas línguas distintas quanto viram espécies de formigas, serpentes e insetos. Além de ser um reino de feitiçaria, onde cada aldeia tinha um bruxo oficial tão respeitado ou mais que seus próprios chefes. Para eles, antes de ser um paraíso de cocos e palmeiras, isto aqui era a verdadeira Ilha de Arimã. É isso. Obrigado, Marcelo. Alô, Paulo. Valeu. Sem dar muito spoiler também, porque se eu explicar tudo, eu conto a história toda do livro antes. Essa parte que o Marcelo contou é de uma expedição. São os cientistas árabes de Granada, né? Cientistas de Granada. Na época tinha o reino de Granada, ali na Espanha, e que era dominado por muçulmanos. E eles vêm para cá numa expedição científica. Fazer o que será que esses cientistas estarão fazendo aqui? É isso. Obrigado, Falou, Patrícia. Paulo. Obrigado, Marcelo. Caranguejo Júnior também é poeta do Tietê. Beleza. Eu vou ler um trechinho aqui, Paulo. 1486. Nos arredores de Madrid, os reis Isabel e Fernando de Castela e Aragão receberam a notícia de grandes embarcações que tinham aportado em Cádiz e atacado a cidade. Em guerra pela reconquista de Granada, pensaram ser tropas muçulmanas do norte da África e potenciais aliados de Granada, que haviam enviado seus homens para combater em nome do Islã. Isabel e Fernando enfrentavam obstáculos internos às suas pretensões de reconquistar o reino de Granada, mas tinham a seu favor o apoio militar de alguns outros nobres. Um dos mais leais era o Dom Rodrigo Ponce de León, o Marquês de Cádiz, cidade que acabara de ser atacada. A Guerra de Granada estava longe do fim, e no delicado equilíbrio de poder político e militar, este ataque poderia prender a balança para os muçulmanos. Preocupados, os reis católicos convocaram uma reunião de urgência com seus capitães, esquecendo-se por completo que na antessala os aguardava para uma audiência de certo Cristóvão Colombo. Era 20 de janeiro de 1486. A audiência foi cancelada e nunca mais aconteceu. E eu queria saber, Valeu, Paulo, se essa raiz aí de historiador, né? Mas eu queria saber onde é que você pega esses... Onde é que você tem essas inspirações para fazer esses romances, esses contos, assim, que tem esses viés históricos, né? Então, que foi a ideia de fazer esse livro foi justamente esse ponto de vista histórico. Tem um pouco daquela coisa de o brasileiro achar que eu vou para Miami, garoto, eu vou para Califórnia. Todo esse que o Fernando Henrique disse que a gente tem complexo de vira-lata, né? Alguma coisa assim. É tentar mostrar, através da história, que não é nada disso. Né? As nações que viviam aqui no nosso território tinham sua cultura, uma cultura muito rica, que foi menosprezada, que ainda é menosprezada, na verdade, é esquecida, é destruída, varrida para debaixo do tapete. Mas eles tinham organizações sociais complexas. Na bacia do Amazonas tinham sociedades muito desenvolvidas. E isso é pouquíssimo divulgado, né? Tem essa coisa do historiador, sim, normalmente, tanto que os dois romances infantis juvenis também têm essa temática dos povos nativos, né, essa temática Guaraci. Indígena. Guaraci, As Novas Aventuras de Guaraci, é. E sempre com essa pegada histórica, porque é a maneira que eu encontro de embasar ali o roteiro do livro, digamos assim, né? Não tirar tudo da imaginação. Claro, é imaginação pura, né? Os indígenas nunca chegaram lá na Europa antes que os europeus chegaram aqui. Mas são coisas que poderiam ter acontecido. E se, na verdade, né? Sempre a pegada histórica vem daí. Júnior também é Patsu Tietê, tem dois livros, Por Incrença Que Parível, Selo do Burro, e um pelas edições do Tietê, junto com André Dias. Valeu, Júnior. A Cecília está um pouco longe. Olá a todos, todes. Eu vou ler um trecho do livro, está aqui na minha mão. 1422. Católico, guerreiro, culto, mestre da Ordem dos Aves. Era difícil imaginar um dos reis mais ilustrados da Europa recorrendo a uma bruxa. Mas os rumores pelos corredores do Castelo Dom Jorge voavam como que montados em vassouras. Nas longas noites de insônia do rei, essa mulher era vista, encapuzada, sacola de ervas na mão. Dizem que fazia-lhe chás, ungüentos, rezas, que o rei só podia dormir sob efeito de suas magias. Mas Dom João já não sabia se queria dormir. Quanto mais profundo o sono, mais terríveis eram os pesadelos. Talvez por isso, quando a mulher foi presa, denunciada por uma vizinha, o rei negou conhecê-la. Sequer quando, buscando proteção, o citou em depoimentos. O rei interferiu. A essa altura, o homem preferia a vigília ao sono. Sempre que pregava os olhos, um dos selvagens se aproveitava da escuridão, aproximava e sussurrava em seus ouvidos. Tchan, tchan, tchan, tchan. O que ele sussurrava em seus ouvidos? Espere um minuto que vocês saberão. Oro Iepotar, Pé e Abaíbe Pucumô, Oro Pitá Iqué. É uma frase tupinambá que quer dizer: nós viemos de longe e viemos para ficar. Então, esse é um trecho que mostra uns sonhos que os pobres reis de Portugal tinham com os tupinambás há anos. E eles sempre ouviam essa frase ameaçadora, embora eles não soubessem o que quisesse dizer. Os sonhos eram amedrontadores. Da mesma maneira, tem um glossário no livro, sim. O livro tem várias palavras indígenas, tupis, mura, aparai, e no final do livro, para vocês não ficarem totalmente perdidos, né, tem um vocabulário dos termos usados. A Cissa está aqui me perguntando quanto tempo durou a pesquisa do livro. Durou, na verdade, tem dois tempos. O tempo paralelo são anos, desde que eu comecei a pesquisar o tema indígena para escrever o primeiro Guaraci, e as pesquisas vão se acumulando, né? Agora, o tempo objetivo do começo da escrita desse livro é o tempo da escrita do livro, 3-4 meses a partir do início da pandemia, quando eu fiquei trancado em casa e falei, é agora que esse projeto vai entrar no papel. Ah, a Cissa está fazendo várias perguntas aqui. Ela perguntou se vai ter continuidade. Não há planos, por enquanto. Que deve ter continuidade em breve é o Guaraci, que deve ter um Guaraci na Amazônia para sair até o fim do ano. Esse ainda não tem planos, mas quem sabe, né? Pode vir aí um Quahrel 2. Quahrel é uma palavra mura que quer dizer tanto ontem quanto amanhã. Daí o título do livro, tá, gente? Que não deixa também de ser uma ameaça aos reis portugueses. Ouvimos agora a entrevista de lançamento do último livro de Paulo Dáurea, com Cissa Lourenço, Carangue Júnior, Marcelo Lemos e Patrícia Pantaleão. Durante a entrevista, ouvimos também o rap indígena trilingue sobre a pandemia do coronavírus, com Caê Guajajara. E abrindo o bloco, Caiová Guarani, do Mato. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente.